Tanto tempo a luz acesa, mas sem que ninguém perceba. De repente a luz se apagará. Tanto tempo céu de estrela, aproveite para vê-la. Piscar o céu desabará. Só me resta uma certeza, é saber se tal princesa não é mais a doce amada. Meu castelo colorido, filho, um sonho destruído, minha paz desviginada. Nada que eu possa fazer para esse prazer poder se realizar. Basta saber que a vida vê nossos rumos diferentes, mas a vida segue em frente. Pela Deus que eu amo dos flumes, com qualquer outro perfume, não tão menos semelhante. Laraia. Ou quem sabe outros carinhos. Pela Deus que outros caminhos não me lembre teu semblante. Laraia. Laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia. A luz se apagará. Laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia, laraia. Tocar me fez o rei. Nada, mas sempre acerto onde eu errei. Por nada, amor, eu hei de me perder. Você é mais, é muito mais, é mais do que eu sonhei. Fada, ao me tocar me fez o rei. Nada, mas sempre acerto. Eu errei por nada, amor. Eu hei de me perder. Você é mais, é muito mais, nem mais do que eu sonhei. Para ver o sol brilhar, basta olhar. Seu olhar a meu olhar feliz. Para o mundo sem cantar, basta ouvir seu cantar assim. Feito um canto no ar. Me vou perfilar, diz que vou lhe adorar. E se acaso você for meu amor, ao voltar vai voltar bem-vinda. Qualquer que seja a cor do pintor, vai pintar mais linda. Perco o rumo se não lhe achar. Só a presença é você quem dá. A minha chave e segredo. Me tocar me fez um rei. Nada, mas sempre acerto onde eu errei. Nada, amor, eu hei de me perder. Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei. Fada, ao me tocar me fez um rei. Sempre acerto onde eu errei. Por nada, amor, eu hei de me perder. Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei. Fada.